vezes eu minto a mim mesmo. Que enfim consegui te esquecer. E assim vejo a vida passando, a mentira me ajuda a viver. Para o mundo eu escondo a verdade, e a saudade consigo ocultar. Tenho medo da realidade, porque nunca deixei de te amar. Mentira não tem sofrimento, a verdade quanta dor me traz. Na mentira e esqueço o momento, na verdade te amo demais. Para o mundo eu escondo a verdade, e a saudade consigo ocultar. Tenho medo da realidade, porque nunca deixei de te amar. Para o mundo eu escondo a verdade, e a saudade consigo ocultar. Tenho medo da realidade.